suas ações pra poder entender o que a razão a mover, sem saber em que bicho vai dar. Minha mania de ser, de querer, a missão de cantar, pra mim só importa gostar de você. E o melhor pra nós dois é pensar em amar, não olhar para trás, pra não ver os pecados banais. Não há tempo pra esperar quem não pode mais nos alcançar. Só ficou para trás quem não canta e não sabe amar. Só importa gostar.